Senhor das Armas. Viaja não, filho. Sente essa parada. Bela dona. Kamikaze. Senhor das Armas. Mestre vai, sempre em cima, nunca avulso. É quem municia o asfalto de maquinário russo. Inclui louco ao mercado e é bote certo, tá ligado? É um dois e foi, ninguém viu? Comentário. Financia uma máquina que silencia capa. Ele fornece os apetrechos que mune essa parada. Da mestre na arte, a nap de quem coleciona. O empório em alta vira dólar. Nessa jossa, herói nem sonha. Que a K47 assusta, bandido consegue. Mais tarde a banca luxa enquanto a escolta protege. Tem fumaça cubana sem luz de giroflex. Louco de cor africano, jalva chilena entorpece. Ele sugere viver um dia por vez. Impõe respeito, porque tudo aqui tem suas leis. E é assim, sempre foi, assim segue. Mas tá massa, curte, mas chamam de mestre. Que esse é o Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor das Armas. Ele desce de comboio cotidiano escoltado. Naquilo amado por muitos e odiado por vários. Se aventurou desde cedo, sonho contrabandeado. Tá de rolê com os parceiros nesse safari armado. E financia atentado, só investimento forte. Ele é o senhor das armas, sempre mutado, sem porte. Portando kit, revólver, ponto 40 e Glock. Especialista artefato, só entrega grandes malotes. Um lugar que entorpece tudo que as bandidas gostam. Faculdade criminosa é um paraíso de propostas. Viaja não, nesse palco marginal entrou, tem que representar. Quanto se arma o clima bélico e não querem disparar. Tem rotolite na pista, os bandidos, a fuga de bando. Comemorado, fita dada, armamento é comando. A rua cena, o clandestino que faz os moleque rir. Hoje o senhor das armas tá de boa e quer curtir. Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor das Armas.